No silêncio da mente, um grito ecoa. A tristeza se instala e a alegria voa. Em tempos modernos, a dor a gente esconde. Mas no coração, a angústia nos responde de forma cruel. A pergunta sempre a mesma nesse mundo: qual é o meu papel? Será que vamos pro inferno ou para o céu? Parece um filme preto e branco, onde o sorriso é raro e o choro real. Queremos mergulhar em um mar de notas de 100, mas caímos de cabeça em uma piscina de moedas de um real. Trágico, a alma cansada, sem rumo, sem norte, buscando na escuridão um fio de sorte. Andando tão baixo astral que a luz se apaga quando passa embaixo de um poste. A sociedade avança cada vez mais, mas o vazio cresce junto e nos faz ficar pra trás. Com a pressão constante apodrece a mente e nos sentimos incapaz, incapaz de quê? Quando paro pra pensar por quê, tenho que agradar o mundo se o mundo não tenta me agradar. Redes sociais mostram saúde, paz, amor, felicidade, mas por trás das telas, doença, ira, traição e falsidade. Onde vamos parar? Andando com o peso do mundo nos ombros, a perna chega a cansa. A luta diária é dura e persistente. Aqui ou você rebolar ou você dança. Mas a esperança, mesmo na dor, irmão, não desiste não. A vida é bela e rara, só temos que mudar a forma de pensar e agir pra apreciá-la. Buscar ajuda não é fraqueza, é coragem. É transformar um ser humano frágil em um tanque com blindagem. Procure ajuda, irmão, e você encontrará a luz na escuridão. Uma nova passagem pra sua nova versão. E de sociedade avança, cada vez mais atrás de 100. Mas caímos de cabeça em uma piscina de moedas de um real. Sem rumo, sem norte, buscando na escuridão um fio de sorte. Andando tão baixo astral que a luz se apaga quando passa embaixo de um poste. A sociedade avança cada vez mais, mas o vazio cresce junto e nos faz ficar pra trás. Com a pressão constante apodrece a mente e nos sentimos incapaz. Incapaz de quê? Quando paro pra pensar por quê, tenho que agradar o mundo se o mundo não tenta me agradar. Redes sociais mostram saúde, paz, amor, felicidade. Mas por trás das telas, doença, ira, traição e falsidade. Onde vamos parar? Andando com o peso do mundo nos ombros, a perna chega a cansar. A luta diária é dura e persistente. Aqui ou você rebola ou você dança. Mas há esperança, mesmo na dor, irmão, não desiste não. A vida é bela e rara, só temos que mudar a forma de pensar e agir pra apreciá-la. Buscar ajuda não é fraqueza, é coragem. É transformar um ser humano frágil em um tanque com blindagem. Procure ajuda, irmão, e você encontrará luz na escuridão, uma nova passagem pra sua nova versão.